Paz do Senhor! Eu acredito que desistir não é uma característica de um cristão. Conta uma história que um homem resolveu atravessar o deserto sozinho. Depois de 5 dias acabou a comida. Depois de 10 dias acabou a água. Depois de 15 dias um urubu roubou seu chapéu. No 20º dia ele caiu de noite desmaiado, de boca aberta, lá na areia. De manhãzinha abriu seus olhos, viu uma plantinha e conversou com ela. Companheira, se as coisas continuarem assim, eu acho que vai ficar difícil. Tem pessoas que choram durante a noite e não querem nem amanhecer. Mas a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não desista. Confie em Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.